Valdilar, qualidade comprovada. Móveis e eletros que decoram sua casa. O melhor preço, venha comprovar. Toda qualidade tem na Valdilar. O melhor atendimento, Valdilar. Condição de pagamento, Valdilar. Móveis e eletrodomésticos, Valdilar. Tudo o que você procura na linha de móveis e eletrodomésticos em geral, com a melhor qualidade e os melhores preços, melhores condições de pagamento, você encontra aqui nas lojas Valdilar. É isso mesmo. Venha conhecer os nossos preços e um atendimento totalmente diferenciado que estamos proporcionando para você. Então, quer comprar móveis com preços bem acessíveis? Venha logo para a loja Valdilar. Fazemos montagens e entregamos na sua residência. Valdilar. Facilitamos para você nos cartões Visa Vale, Webcard e outros. Temos crediário na própria loja e à vista você tem um desconto diferenciado. Valdilar, onde é barato e fácil de comprar. Telefone 3356-2599 e 3356-2349, na rua 24 de março, próxima à lotérica, no bairro Rio Verde de Parauapebas.